Brasil 2783, autorizado em decola acima 0, vento 0, grau 0, 4 nós. Seu confirma para 649, autorizar direto por segura. Direto seguro, obrigado, 649. Obrigado. Estrela de Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, bom dia. Contato radar na decolagem via saída Arbor 1 no sub, mantenha nível de voo 160. Arbor 1 no 160. Voo 1649, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Recife 1288 com Recife agora, 1649, até daqui a pouquinho. É por voo. Obrigado. Ground Azul 4234 for taxi. Endurance 2 hours and 20 minutes. Maceió, stand by for POB. Could you go from Endurance 2 hours and 30 minutes? A4M and POB 104. Alterna 126.0. The holding point maintain position, contact tower 118.95. Altimeter 1012. Project taxi to holding point for 10 tower 118.95 at 4234. Salvador, voo 2069. Voo 2069, pronto cópia? Pronto cópia. Voo 069 autorizado Fortaleza, livre voo 370, decolada pista no zero, primeira curva esquerda, prefiro sair da Momo, transição Froti, aerovia Opezulu 19. O nível 30370, transponder 5505, frequência do controle Salvador 120 decimal 8, ou 2069. Autorizado Fortaleza 370, decolando a zero curva à esquerda, Momo Froti, Opezulu 19. 5505, 1208, gol 2069, para o pushback acionamento 04. Protegimento correto, 04, portão, inicia, coordenação aqui de solo, é para o táxi. Autorizado pushback acionamento, gol 2069. Azul 4981, após pelo, vai ser aviso às 3:66, desça para 2500, autorizado o final do procedimento RNAV da pista, não zero, é para estabilizar. Tem aqui, Pastelo, boa para o Serra Vista, 3:66, autorizado o RNAV da 0, 4921. 4234, here, line up and take off, runway 10, wind 020 degrees, 04 knots, carriage 1012. Okay, for line up and take off, runway 10, 4234. Azul 4981, informa o helicóptero Romeo 44 a 500 pés, próximo ao marcador externo, não interfere na sua aproximação. Tiens, 4981. Azul 4234, Bonas 53, saudou o control frequency 120.8. 120.8, Azul 4234. Order departure control, Azul 4234, passing 1200 feet on Fuka Caju. Azul 4234, radio contact, contact level 350, Puka departure. Okay, up to fire level 350, Puka departure, Azul 4234. Azul 2783, autorizado direto Elefa, informa o tráfego 11 horas, 2:30 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo no 00 para 050, Boeing 722. Sente, direto Elefa, Azul 2783. E 5975, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo oeste, passa nível de voo 090. E atenção, Alfa Tango 72. em Salvador, bom dia, Gol 2069, bom dia, espera. 2069, bom dia, autorizado aliás, decolar vento 03, 030 graus, 49049, ajuste 1012. A linha decola no 01012, ajuste Gol 2069. Afirmativo, após o Itaps, é a Vitor 366. Afirmativo, e após o 366, nós vamos, vamos efetuar o procedimento em procedimento RNAVE da pistão no zero. Ok, o Rio sem condições, então ele vai fazer o NDB Whisky. Autorizado o NDB Zulu da pistão no zero, desça para 2.000 pés. Afirmativo, NDB Zulu para 2.000. Aproando, quando possível, aproar a turma e depois terminar o procedimento. Autorizar direto do Nando presente. Direto do Nando presente. Estabilizou 4981. Azul 4981, completo final do procedimento, transmissor Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, Salvador, bom dia, Gol 2199, Gol 2199, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. Via Mari, nível 050, Gol 2199. Se encontra aí a pista que intenciona o Papatango Victor Alfa Alfa? Pronto, copo, o Papatango Victor Alfa Alfa. 03, 0 grau, 06 dúzia de nós, ajuste no 012, pista no 0, pouso autorizado. Livre pouso, azul 4981, baixou e travou. Alfa X-Ray, Alfa Mike, onde cancela e prossegue visual. Decolado 17, primeira curva direita, perfil da saída coral. 5504, transponda o controle 120, decimal 8, Papatango, Victor, Alfa Alfa. Salvador, bom dia, Gol 2069, decolou 1.700, tá bom? Gol 2069, contato radar na decolagem, via saída Momo, submanter nível de voo 370. 370, saída Momo, Gol 2069. Papatango Victor Alfa Alfa, confirme o nível copiado e o perfil de saída da primeira curva, não consegui compreender. Lotejamento correto, fase da D já tem POB e autonomia. Ciente, o Papatango Victor Alfa Alfa, fase da D e para acionamento, torre 1.98.95. Informa o helicóptero Romeu 44 a 500 pés, próximo entre túneis e o marcador externo, não interfere na sua aproximação. Capitão Vitor Alfa Alfa, acionamento autorizado é Fátima Táxi. Azul 4234, call is extended. 126.85 if unable. 125.45. 126.85 and 125.45. Azul 4234. 4981 no solo ao 00, efetua o backtrack sobre a pista, agilizando o táxi, livrando a pista via Delta. Pela esquerda, pode prosseguir com 180, táxi até a táxi Delta. Tráfego na final opção 0, afastado 10 milhas no momento. Ok, vai livrar via Delta o 4981. Estimativa, está com o trecho fechado da táxi Alfa, devido a um buraco aí que já está quase virando material cargo no nosso aeroporto, então nós vamos liberar da presidente a próxima, na segunda esquerda. A próxima é a Eco e a segunda na Delta. Ok, segunda esquerda via Delta, 4981. 3304, voe Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 092. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, efetuando o LDB Zulu da Sistão no zero. Aguarde, pista livre. Azul 4981, liberando a esquerda, táxi 6 Delta, ultrapassa o ponto de espera. E ainda na táxi 6 Delta, chame solo agora em 121.9. Liberando via Delta, vai ultrapassar o ponto de espera 219, 4981. Salvador, Azul 4981. Azul 4981, táxi Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01, 4981. 0 graus, 20 graus, 0612 de 9, ajuste de atinto no 012, pista 10, pouso autorizado. Provavelmente fará um backtrack sobre a pista devido à impraticabilidade de um trecho da táxi Alfa, ok? Azul 2783, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 8260, Azul 2783. Gol 2069, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2825.45, gol 2069, bom dia. Bom dia, bom gol. Hotel Romeu Golf, Hotel Romeu Golf, frequência de pronto, coordenação. Livre, Hotel Romeu Golf, graças. Torres, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, intenção é? Pouso na imagem, já visual. 7. Não atrasa no setor, informe no solo controlado no hangar da Enrimar, o Hotel Romeu Golf. Informará solo controlado, Hotel Romeu Faça o backtrack, a parte à direita já na alfa já está impraticável, então pode fazer o backtrack aí pela esquerda ou pela direita, que está o comandante, e livra na taxi Delta, a próxima taxi à direita. Tente, o Rio 5975 no solo 05, aguarde transferência junto ao solo Salvador. Ali abrindo na taxi Alfa, está justamente nesse trecho à esquerda do seu tráfego ainda, taxi Eco e Delta. então essa área determinou que fechasse ali porque estava inviável o trânsito de aeronaves neste trecho. Liberando a próxima esquerda, ataque feio de alta, chama o solo em 1219-9. 1219-9, vimos aqui na tela. Muito obrigado. Rio 5975, táxi em frente, ingressa no PAD 3, no quando lá tem o sinalizador. 3, PAD 3, até o meu voo, e considero solo 06, frequência livre. Bom dia. Bom dia, Azul 2. 796, informação Índia, João Pessoa, no neutralizado. Azul 2796, João Pessoa, no 70, informação em curso, é Índia, pronto, cópia? Afirmativo. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível de voo no 70, decola... Da pista no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde, a rota é a Golf 677. O transponde aciona 0260, controle 120.8. Autorizado, João Pessoa no 70 do comando 90, faz decolagem curva esquerda da saída Conde, via Golf 677, 0260, transponder 208, controle 2796. Confirma o nível copiado, não consigo compreender. 170. Correto, Azul 2796, pátio 3, para acionamento, pushback, reporta. Chama, push no 3, qual é o 2796? 304, reportará. Para Delta, vai para o Cebec, tá? Alfa, Alfa, mantenha a presente posição, temos um Boeing da Gol, já ultrapassou a quinta milha na final, pista no zero para pouso. Gol 372, é mais travada, Gol 2199. Gol 2199, pista 10, pouso autorizado, 0209, 6219, ajuste 012, pouso autorizado. Minha posição 10, 2199. Gonçalves, 1095, bom dia. Golo 095, bom dia, informação em curso sendo atualizada agora para Juliette. A autorização, vento 020 graus com 0,12 nós, temperatura passa a ser 2,6 graus. E atentando que a Taxway Alpha está cancelada, interditada entre a Taxway Delta e a Eco. Essas são as informações novas. Confim está fechado devido a mau tempo, corrigindo. Irei coordenar junto ao Centro Recife, sua autorização para Recife, para Confins. Aguarde um minuto. Sim, aguardando, obrigado. Litoral Farofa, fica atento a possível esteja de turbulência. O tráfego cruzou eixo, vento 020 graus com 629, eixo de altímetro 202, da quase atualizada quando pode atentar na esteira. No solo azul 2, efetue o backtrack e libere a pista, está presente a segunda esquerda na Taxway Delta. Gente, backtrack Taxway Delta, o gol 2199. Litoral Farofa decolado ao 1-3. Foi observado aqui uma pequena fumaça aí na decolagem. Tem mais, continua? Bem levezinha, mas continua. Ah, ok, deve ser combustível pelo suspiro da aeronave aqui. Okay? É, aparenta mesmo, tá bem leve, bem suave. Ok, muito graça, hein? Nada, chama o controle então 120 desse 8, boa viagem. 208, graças. Canal 6312, bom dia, via chegada Mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. Chegada Mar, o 050, Canal 6312, tudo vai, tá? Autorizado direto está, via Canal 6312. Muito obrigado. Controle Vitor Alfa. Abatango Vitor Alfa Alfa, acione o código transponder 5504. 504, acionado Vitor Alfa Alfa. 299, ingressa Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, gol 2199. Decoral, subir para uma centena, alfa. 1095, apenas informando, está aguardando o motivo da demora. O centro está verificando junto ao CGNA a possibilidade de sua decolagem em Salvador. Ah, tá ok então, obrigado. Qualquer novidade eu retorno. Ok, graças. Estabilizado, 1-0-3-3-0-4. 3304, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 395, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Apatango Vitor Alfa Alfa, autorizado direto Coral. Direto Coral, Vitor Alfa Alfa. Ana 6312, após o TAP, vai ser a Vitor 366. TAP, é a Vitor 366, Ana 3304, passando 372, estabilizado. É o 3304, continua a aproximação, aguarde a atualização para o pouso, vento 40 graus, 62 de nós, ajuste já tínhamos com 012. Tínhamos uma viatura da infra... Tínhamos não, ainda temos uma viatura da infraero na pista, já está no finalzinho, terminando a vistoria, e mais 5 segundos liberará a pista. 04. Graus, 62 de nós, pista 10 pousos autorizados. Autorizado, pouso, pista no zero. Tá bom, meu Oscar Mike 500 Salvador, Manati, 1000 pés de altitude, decolada a pista no 7, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0125 no transponder, controle em 120.8, para o meu Oscar Mike 500. Ok, 1000 pés da Manati, decola a pista 107, curva direita, corredor Axé. 0125 no transporte e 120.80 o controle, o Oscar Mike Yankee está com 8 papel. Confirma apenas a autonomia? Autonomia de 2 horas. Gente, para o meu Oscar Mike Yankee, parte 4 para acionamento, 2118.95. Bom voo. Obrigado, para o acionamento, 2895, o Oscar Mike. Dan 3859, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 012. Papapá, Charlie, Papá Delta, prossiga. Papapá, Charlie, Papá Delta, confirme o tipo de equipamento e PLV? 3304. Gente, mantenha-se em condições visuais, acionando o código transponder 0121, mantendo o corredor forte a 1 mil pés, ajustando 012, reposta ingressando no, na ré Interlagos. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Oscar Mike. Acerta o Salvador, Oscar Mike. Papa Romeu, Oscar Mike, quem é que livre acionamento, chama pro táxi? Livre acionamento, chama pro táxi, ó. César, autorizado o final do procedimento RNAVE da pista 1-0, reporte estabilizado. 2500, autorizado o final do RNAVE, chamada estabilizada, chama 6312. Bruno Delta 3304. Gente, chama só no 21 decimal 9. 219, boa. Salvador, bom dia. 3304, livro Anadel. 3304, muito bom dia. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette para meia dúzia, 04. Atang Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Yankee Romeu Bravo, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 012, reporte farol da barra. Azul 2796. 2796 no 43 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi 2796. Salvador, bom dia, é o Azul 4299 para Campinas. Azul 4299 autorizado Campinas, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem, pista 1-0, código 5534 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, Campina 320, conforme a rota, Dael, Leda, Mórcio, código 5534, controle em 1208. Com a primeira curva à direita, do azul 4299. Correto, chama para posicionamento, 4299. Salvador, é o 095. Prossiga. Autorização para cobrir? No 095, né, nos foi informado pelo Centro Recife que as autorizações para cobrir são mediante autorização do CGNA. Eu já entrei em contato duas vezes com o Centro Recife e o mesmo nos passou que a gente está aguardando também a autorização do CGNA do seu plano. Então peço que o senhor aguarde em torno de mais 5 minutos que já te dou uma nova posição. Papá Charlie, Papá Delta, chame em torno em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Charlie, Papá Delta. Papá Tango Yankee, Romeu Bravo, mantenha-se em condições visuais, reporte visual com Serra Luiz e Delta Lima. Confirma a altitude? Papá, Papá, Charlie, Papá Delta. Intenção de pouso, qual pista? No pátio 3, se possível, aproxima direto para o pátio 3, já coordenado com o COA. Gente, é apenas para abastecimento? Não, negativo, é só para o desembarque e já decola de imediato. O Charlie Papa Delta, se possível, um transporte com 5 passageiros. Gente, 5 passageiros, será coordenado? Já está avisado o aeródromo? Afirmativo. afirmativo, já no visual, estou próximo aqui ao pedágio, ingressando na Interlagos. Gente, então mantenha esta estrada, a estrada do Coco, e aposte no trajeto norte do aeródromo. Estou com a aeronave da Avianca na aproximação final. Provavelmente vai dar simultânea a sua aproximação para o parte 3, aeronave no pouso. Aí manteria o setor norte do aeródromo aguardando a aproximação direto para o parte 3, ok? Afirmativa, Charlie, Papa Delta está quente, está coordenado. Utilizou o final, Oxané 6312. Oxané 6312, compartilhando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, 6312. 796 com 53 a bordo, 3 horas e 10, ao Fernando Maceió. Terminado da pista 90, reposta utilizado. Caso receba notiquéis, temos um Bell 249 helicóptero no setor norte do aeródromo. Manterá este setor aguardando o seu pouso. Agente 6312. Estamos também com o trecho entre o ataque de Delta e X está fechado devido ao buraco. Caso ultrapasse a Delta, fará um X sobre a pista. Pode ser, gente. Oito a bordo, 2 horas, Salvador. Oscar, mas quem é que está desprezado até a interseção Oscar? Desprezado até a Oscar, Oscar, mas... A Patamian, que é o meu bravo, frequência de prova de coordenação. Minha 312, checa o trem de pouso, vento 050 graus 089, ajuste no 02, pouso autorizado. Livre pouso no 0, agora trem checado, chama 6312. Salvador, bom dia, azul 2796, ponto espera para o carro. Azul 2796, bom dia, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 2796. O Papa Charlie Papa Delta, tráfego avistado, visual com tráfego na final pista 0. Afirmativo, Charlie Papa Delta. Gente, então mantenha o presente setor, aguarde a aproximação para o PAT 3. Evite também o sobrevoo da base aérea à esquerda, ok? Afirmativo, Charlie Papa Delta. 2796, o track na final da pista 0, a bola da Avianca, observe o pouso após o autorizado alinhar e manter a pista 0. Após a Avianca na final, ali mantém o 2796. Autorizado, inicia o cruzamento, Charlie Papa Delta na retaguarda do Ávila. Gente, Charlie Papa Delta já presente direto a aproximação para o pátio 3. Atenta a movimentação do pátio, temos a aeronave em procedimento de táxi, apenas o azul tomando posição para a cabeceira do Delta. Afirmativo visual, Charlie Papa Delta. Oscar, Mike e Yankee. Autorizado alinhar, decolar, pista 17, vento 040 graus, 62 de nós, ajuste no 012. Já livrou o eixo, Charlie Papa Delta, aproximação para o Charlie. Para o pátio 3. seguinte, Charlie Papa Delta, chame solo controlado. Chamaral Delta. Poxa, na minha 312, solo 31, backtrack, autorizado, libera pista via, taxi Delta, aguarde transferência de comunicação junto ao solo. Este backtrack vai livrar na Delta, 163-12. São 3859, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Tchelo Papa Delta, Monteiro Solo aos 38, frequência livre, tenha um bom dia. Tchelo Papa Delta, bom dia. Chegando. 6312, chame Solo agora em 121, decimal 9. 319-63. Papá, Romeu, Oscar, Marquinhos, decolado 32, chame o controle 120-8, você acha? 208 grava, Oscar, Marquinhos. Ouça na minha 312, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 6312. Salvador, bom dia, Papá, Romeu, Oscar, Marquinhos. Papá Romeu Oscar, Mike Yankee, bom dia. Mantenha-se condições de doar e corredor a chão no meu pé. E quando possível, direto Manati. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Ciente da presente direto Manati, mil pés, vai reportar 20 milhas afastado de Salvador, Oscar, Mike Yankee, graças. Oi, Salvador, está 3859, 1 milha, Serra Vista, 372. Gente, está 3859, tráfego é avistado, tráfego à direita, um Sikorsky 76, mantendo 1 mil pés pelo corredor Axé. Pista 10, vento 030 graus, 89, ajuste no 02, pouso autorizado. Temos um trecho na Taxi Alfa, está fechado devido a um buraco. Caso ultrapasse a Taxi Delta, fará um backtrack sobre a pista. Azul 2796 da guarda 33, controle 10-8, boa viagem. 208, boa. C95, bom dia, Salvador para Fortaleza, nível 350 já aprovado. Prepare a subida Momo, transição, Froti, aguardando cópia. Só mantém 170 via Conde 2796. Romeu Oscar Mike Yankee, quando possível estimar de pouso. O Oscar Mike Yankee está estimando o pouso aos 1050. 1050, sim. Afirmo, no solo aos 3,6, autorizado 180 pela esquerda, liberando a esquerda na delta, chame som 29, ou pela direita. Rio 5975, autorizado Fortaleza, via rota antes do Luno 9, Bangu, DCT Abuco, após DCT. O nível 350, decolagem pista 120, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Controle Salvador 120, decimal 8, e o transponder 5461. Autorizado Fortaleza 350, Tertulão 19, Romo Froti, curva à esquerda, demanda 10, Abucu. Controle 120, decimal 8, Alfa 7, 5461, protetor 5975. 5975, confirmando a saída Momo com transição Froti, passando por Coquebo. Romo Froti, Coquebo. Correto, chame no pronto no bate 3 do Rio 5975. Então 3259, bom dia, táxi via Juliette, portão 04. 04, 3259. Gente, o azul 4299, aguarde um minuto para o puxo. Confirmando ao 340 para Guarulhos, para 3179. Gente, aguarde cópia, o TAM 3179. Papa, Papa, Charlie, Papa Delta, prossiga. Qual o horário da notificação? No pátio 3, aguarde para a cópia, o Charlie Papa Delta. Gol 1160, via chegada mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 092. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, 2 Unomilha, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, em frequência livre para autocoordenação. Papa Charlie, Papa Delta, na escuta. Já confirmada a notificação com a sala S, aguarde na escuta para qualquer só um minuto. Rio 5975 autorizado, pushback acionar chame táxi. Previsão para ajuda 4299. Autorizado, iniciar chame táxi 4299. Camarada 4299. Fogou no 095 na escuta. Sossiga. Entramos em contato agora com o Centro Recife e estamos ainda em coordenação do seu plano junto ao CGNA para a liberação da autorização, ok? Ok, estou aguardando aqui. Então 3179, cópia. Então 3179, está autorizado o Salvador para Guarulhos, via rota Upezolo 10 até Taubaté, o nível 340. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5537. Então 3179, cotejamento correto, no portão 10, chame pronto.